3170, boa noite. Senhor, identificação autorizado nível 050, chegada a Mare. 50 na Mare, 3170. Argentina 1911, call now Recife Center. On frequency 128.8 and if unable, 13325. Same frequency 128.8, if unable, 133.25. Goodbye. Bye. 9, nós. Livre pouso 910, gol 9714. 1714, forma cabeceira deslocada em 90 metros, porém já indicado no balizamento, ok? Ok, centro de deslocamento 9714, graças. Então, 3170, dá pra gente estar autorizado, ETAP? ETAP, 3170. 7701, no disco, altitude 150, chão em controle, frequência 1, no 9, decimal 8, bom posto. Salvador, muito boa noite, Webjet 6701. Boa noite, Web 6701, aciona identificação, desce ao nível 050, chegada Mari. Identificou, desce até o 050, chegada Mari, 6701. São 3170, desce a 2000 países, estado no 0116, reporte localizador. Seu Machivo, 190 no 62000, solicita se possível a RNAVE do 03170. Digitap, voo Serra Vitor 366, está reautorizado 2500 pés, então 31170, reporte final RNAVE. Após o TAP, Serra Vitor 366, 2500, reporte final RNAVE, 3170. Está passando o Serra Vitor 366. 63520 agora com a torre 1183. 83, até daqui a pouco. É possível liberar a velocidade em TAP para o 3170? O 3158. Autorizado, então 3170, da presente também está autorizada para o Serra Vitor 366. 356 da presente, grato, tá, 3170. Gol 1896, autorizado, descida ao nível 150, na chegada Mari. E correção 150, ainda nessa cruz, seu limite é passar ao nível 340, resumo navegador no programado, 896. Salvador, boa noite, 3520, 2000 e meia, Serra Vitor 372. Cheque o trem, o vento de 170 graus com 9 nós, está livre pouso na pista 10. Atento à cabeceira deslocada em 90 metros, já indicado no balizamento. 3520, sente autorizado o pouso, pista 10. Está ciente dos 90 metros. Embaixo travado. Então, 3520, qual a solicitação? Está embaixo travado apenas, senhor. Tá ok, está autorizado o pouso 170 com 9 nós. 3520. 5701, desça 2000 pés, ruas Justino 0116, reporte localizador. Descendo para 2000, com 0116, reportará no localizador 6701. Azul 41151, no centro Recife, boa noite. Nível 350, bloqueio de Salvador, está presente também 1268. Cinco dois zero, Solas 20, livrando à direita, prossiga Alfa e Juliette até o portão 05. Gente, livra à direita, prossegue Alfa e Juliette, portão 05, na 6 curta, 6520. Renave, tá 3, zona 70. Agora com a torre no 83, tá 3, zona 70. 23, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, tá 3, zona 70, boa noite. Web 6701 está autorizado o ILS em um glide. Autorizado, 6701. O nosso livre pouso na 10. Chamativo livre pouso na 10, está 3170. Ah, o X-Ray sem o glide, ela está operando a extensão completa, pista? Não. Primeiros 90 metros estão impraticáveis. Ah, tá, obrigado. Controle, boa noite, chegou 1896. Oi, 96, boa noite, senhor. Identificação, desça nível 050 na chegada Mari. E aí, gente, Lia Brava, desça 050, 896. 0 via via autopista em condições de efetuar a chegada. GNSS-TB início. Nexo 30 via via guarda chegada da Cajó. Um 70, seu solo aos 24, livrando à direita, prossiga na Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia para o 02, são 3170. Web 6701, agora com a torre 183. 183, 6701, boa. Torre Webjet 6701, no final, baixar travado. 6701, boa noite, está livre o pouso na 10, o vento é 1,70 graus com 8 nós, atento à cabeceira deslocada de 90 metros. Boa noite, estaremos atentos, 6701, autorizado o pouso. No seu solo aos 28, livrando a direita, prossiga Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 6701. Autorizado 2000 pés, estado no 06, reporte localizador. 5096, voltará ao localizador 896. Tá Airport Galvão 58, ready to copy? Affirmative, Galvão 58, ready to copy. Okay, Airport Galvão 58, clear to Lisbon, flight level 350, initially via Upper Whiskey 50 until Mossoró, and then Upper November 866, and after we'll follow in accordance to the flight plan route. After takeoff from runway 10, left turn to Momo departure and Gebit transition. Is call code 5546 and departure control frequency 119.80. Red back. Golo 158 is clear to Lisboa, flight level 350, upper whiskey 50 to Mossoró, upper November 866, and then as file went route. Departure from runway 10, left turn Momo departure, Gebit transition. Squawk 5546 and departure frequency 119.8. That's correct, Airport Gal 158, call me ready to push and start. We'll go to Gal 158. Salvador, boa noite, 805410, Natal. 05TJ370, deseja que recordine 410, é isso? Copia 370, bom, 805. 805 está autorizado então, 370 para Natal, aerovia Amper Zulu 10. Decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Zipá. O transponder é o 5552 e o controle opera em 119.80, cotejo. Comandou 370, Natal, Apesolo 10, decolada 10, curva esquerda, Fucas e Pá, 5552198, bom 805. 805, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Traga 805. Salvador, boa noite. Chegou 1643, informação Bravo, descendo para 1000 e solicita o RNAS. Bono 643, boa noite. Acione identificação, desça ao nível 040 PROD, Serra Vitor 367. 040-367, muito obrigado. Estabilizar o localizador 896, gol. 96, agora com a torre 183. 183, boa noite. Boa noite. Boa noite, cumprimento. Graus com livre pouso na pista 10. Perdão, 180 graus com 8 nós. Livre pouso na pista 10, o QNH 1016. Livre pouso na 10, baixo checado 896, gol. Apenas conforme seu, é, primeiros 90 metros, né, que estão disponíveis. Afirmativo, 90 metros indisponíveis, mas já indicado no balizamento, ok? O balizamento indica a pista que está operacional, o pedaço da pista operacional. Tá ótimo, obrigado.